125, chame Recife, 125 ONU. Recife 125 ONU, 125 Moraes. Boa. Paulo Santorini, 858, aguardando cópia. Qual é? 9808, Juazeiro do Norte, nível 190. Está autorizado via Whisky 1, até Paulo Afonso, após direto. Juliette Zulu Romeu e após direto. Decolando a pista 28, após a decolagem curva à direita na subida Aron. Após, prossegue direto Paulo Afonso e prossegue conforme rota. Aciona 5057, controle 120, décima 8. Chivo 90, Whisky 1, pista 28, para a direita, perfezar 1, Paulo Afonso, 5051, 208. Onda 5057. Exato, 5057, 208. Ativo, parceiro do 9808, só confirmando a rota, Whisky 1, Paulo Afonso, e após direto Juliette Zulu Romeu. Ok, Whisky 1, até Paulo Afonso, depois Juazeiro. Obrigado. Correto, na remota chame pronto, parceiro do 9808. Vai chamar quando pronto. 3858, cópia. Vai escutar com o cigarro. 3858, Fortaleza, nível 350 autorizado, via Zulu 19, decola da pista 28 após decolagem. Curva à direita na subida Momo, transição Froti. Aciona transponder 5043, controle 120, décima 8. Para a pista 943. Chame 1219. Ok, obrigado. Eita, transponder 5043, controle 120, décima 8, 3858. Eu estava correto, o TAM 3858, chame para o pushback e acionamento. Já está pronto o pushback, senhora. Autorizado, chame táxi. Ok, obrigado. São Salvador, gol no 604, autorização Fortaleza. Gol no 604, ciente, autorizado, Fortaleza, nível 370. Aerovia Pesulu no 9, decolagem da pista 28, curva à direita, perfil da subida Momo, transição Frote. Controle 120, décima 8, acione 5052. Fortaleza 370, pelo Zulu 9, decolada 28, é na direita, perfil da Momo Frote. 208, controle de saída e 5052, transponder, gol 604. Correto, chame aí para o pushback e acionamento, gol no 604. Chamada quando pronto, está na 2. Salvador, daqui é o SAT, no stand de 741. No 71, decolou 02, somo controle e frequência no 208. 208, sou 40071. Torre Salvador, boa noite. Da 3662, aproximando-se ponto espera da 28, pronto. 3662, autorizado, alinhar e manter, 28. Alinha e mantém na 28, tá 3662. Suba sem restrições pro nível de cruzeiro. Ciente, subindo sem restrições, 360, azul 4, 1, 7, 1, 9. Solo Salvador, 3858, confirma por gentileza se aquilo tá fechada. Táxi aquilo negativo, a táxi aquilo tá operante. Só esse trecho aí da alfa entre a Índia e a Juliette que encontra-se fechado, ok? Só confirmando por 3858, a saída da aeronave vai ser via aquilo, é isso? Afirmo. Afirmo. Prossiga no pushback e aguarde a autorização de táxi. Ah, afirmativo. Então a gente vai colocar a cauda para 10 para ficar mais fácil a saída, ok? senhor pode ingressar para Taxi Índia, é o único caminho que o senhor tem aí para fazer. Pode. Ingresse a cala na Índia e reposte táxi. Tá bom. A Alfa entre a Juliette e aquilo está disponível, é isso? Firmo. Obrigado. Na 28. Azul 4071, voo Leda. Direto Leda 4071. Salvador no stand 1041. Poderia informar o prefixo? O SAT de Lisboa, stand 1041. Deve falar a manutenção que pede autorização para o reboque da aeronave para o stand 943. Botão 3858, solo. Mas escuta para você. Ok, mantenha a posição. É, a instrução foi dada para o senhor ingressar com a aeronave na Índia. Colocar a cauda na Índia, o pessoal aí do pushback está efetuando o pushback errado, ok? Ok, vou pedir para eles pararem agora. É zero. 3398, a chegada é a CARI, sem restrições, até 7000 com o 021. 7000. Seguir o táxi pela Juliette. Ok, então tá. Então prossegue da forma que está, então vai prosseguir pela Juliette, então. Firmo, continue empurrando a aeronave até ingressar com a aeronave no pátio 3. Ok? Boa noite, está 3662, passando 1700 na Aron Zipar. 3662, controle, contato radar. Até o limite da Taxi Juliette, o senhor ter acesso à Juliette, ok? Matheus, então, vai prosseguir o táxi da mesma forma que está, com a cauda até o parque 3 para ingressar pela Juliette, o 3858. Correto. O 4235 está voando sobre a água, desça para 3000. 3000 sobre a água, 4235. Gol 1889. 400 para o Galeão com a informação hotel. 1889, aguarda um instante a cópia. Guarda. For the ground, just confirm the aircraft from Portugal in request fall to 813. Para o táxi, o trip 5216, está com 44 a bordo, 3 e 50 de autonomia, alterna Recife. Quente, o trip 5216, livre o táxi via Kilo e Alfa. Ponto de espera da pista 28, chama a torre em 1895, boa viagem. Trip 5216. Azul 4235, sem restrições até 2000. Craft is starting tall on gate 10. Did you read in the ground? Até 3000, 9907. Salvador, é, autoriza o 4171 com a direta bridge? Ainda não, 4071, mantenha a proa de Leda, pós Leda bridge. Tá ciente, vai manter. Tran 3662, agora sim, Zipar autorizado. Grande Zipar, Tran 3662, obrigado. Nave Airbus SATA, iniciando o reboque. Tá na escuta do solo? Tráfego Salvador, boa noite, web 6747, está no portão 5, informação hotel, solicito autorização de tráfego. Aguarde a cópia, o número 2, web 6747. A sua escuta. Controle Salvador, boa noite. Isso, 5972. Com informação hotel, cruza 215 para 160, na proa de IPIT. Rio 5972, desça para 5.000, ajuste no 021 no chegada e pit. 5.000 com 1.021, chegada e pit, Rio 5972. SATA, na escuta do solo, Salvador. Solo Salvador, OTAN 3858, alterna João Pessoa, 3 horas e 15 de autonomia, com 161, a bordo para o táxi. Gente, TAN 3858, eu sigo o táxi pela Juliette Alfa, até o ponto de espera da pista 28, na táxi é Golf, chame a torre em 1895, boa viagem. Juliette Alfa, ponto de espera da 28, torre 1895, TAN 3858, obrigado, um bom trabalho. Somente. Airbus A300, SATA, na escuta do solo Salvador. SATA 3662, boa. Boa. 889, só um instantinho pra cópia. Ok, senhor. Boa noite, 89, cópia. Prossiga, senhor. Está autorizado, Galeão, o nível 360. Prossegue pela Pesulu no zero até SMAP, após conforme o plano. A decolagem é da pista 28. Subida é a da El. Após da El Leda e após Leda Bridge. A primeira curva é à esquerda. O controle 120 decimal 8. O transponder 5044. Autorizou então 360 conforme plano de voo, Pesulu 10 até SMAP após. Prossegue o plano de voo, decola da 28 na saída da El, Leda, Bridge, primeira curva à esquerda, 120, traço decimal 8, é o controle de Salvador e o transponder é 5044, gol 1889. Correto, gol 1889 e reposto para o pushback e assinamento. Reportar direito. Airbus SATA, aeronave portuguesa, na escuta do solo Salvador. E o 5972, desça para 2.000. 5972 para 2.000. 747, cópia. Na sua escuta. Autorizado, Guarulhos. Nível 360, via Zulu no 6, até Belo Horizonte. Após BH Trive e após Trive, Poços de Caldas. Decolagem é da 28. Curva à esquerda. Subida da El. Da El, Leda. E Leda, Bridge. Vai interceptar Zulu no 6. Controle 120, decimal 8. Transponder 5060. 6747, autorizado Guarulhos, 360, Upzulu no 6, após Belo Horizonte, 13, Poços de Caldas. Recorda 28, com curva à esquerda, sai na Dael, Leda e Bridge. 1208, controle e o transponder 5060, 6747. Correto, chame para o pushback acionamento. Devo chamar, obrigado. 220 nós. Ciente Rio 5972, desça para 2000 com 220 nós. Está seguindo a aeronave da Total, à frente 10 milhas, a velocidade da inferior à sua. Descendo para 2000 com 229, Rio 5972. Então 3, pátio 3. Está autorizado, SATA, prossiga para o pátio 3, na minha escuta permanente, até a posição 3. Copiado. 1895, graças. Zona 42358 milhas. Confirme que chamou a torre. É o azul 42358 milhas. Copiado, azul 4235. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso na pista 28 e informo pista molhada. Informe quando o visual, o azul 4235. Vai falar, poderia passar o vento 4235? O vento 190 graus, 18 nós. Obrigado. Torre é o trip 5216 no ponto de espera pronto. Trip 5216, mantenha um ponto de espera e aguarde. Trip 5216. Gate 4. Guarda 889. Confirmando, quem chamou o solo foi o Ocean 6313? Foi o 6310, sim. Ok, aguarde um instantinho, cópia para Guarulhos. Negativo, senhor. 6310 para Recife. Ok, 6310. Aguarde um instante para o pushback e acionamento. Afirmativo, está no gate 612. Ok, a aeronave SATA, mantenha a posição. Aeronave SATA. No 889, autorizado o pushback e acionamento, chame táxi e informe ao pessoal de solo para posicionar a aeronave na Taxiway India, ok? Gente, o gol no 889 vai estar autorizado e vai posicionar lá na Índia, o 889. Firma. Boa 080. Em caso de falha de comunicações, na radial 110 de Salvador, o senhor vai curvar à esquerda para Ousan, descer para 2000, interceptar o localizador e completar o ILS. 3398. Direita 080, caso de falha de comunicação, 110 de Salvador, esquerda para o Ousan, descendo para 2000. 3398. O Ocean é 6310, pushback e acionamento autorizado, chame táxi. Eu te puxo acionamento para o 6310, chama para o táxi. Quem é a última aeronave que modulou para o pushback e acionamento? Gol no 604, na posição 2. Aguarde, gol no 604, temos tráfego da companhia já iniciando no gate 4. Aguarde as instruções. Aguarda. Rio 5972, está autorizado a aproximação em ILS. Autorizado a aproximação em ILS, Rio 5972. Estabilizado no localizador, total 9907. Ciente, reduza, chega o trem, chame a torre, frequência 11895. Chama a torre, 11895, total 9907. Timão 9. Primeira esquerda vai guardar, chamando 219. Informa que os últimos 100 pés, tá muito turbulento, tá? Gente, a turbulência seria considerada moderada ou forte? Moderada, forte, tá? Copiado, obrigado pela informação. Possibilidade de fazer X-ray, 28. Estabilizado no localizador. Total 9907, reporte quando visual, aeronave precedente reportou turbulência forte na curta final, ok? Vai reportar quanto visual, ciente da informação, muito obrigado, total 9907. Só para o cheque, informa o vento de 15 nós, 200 graus, ok? 200 graus com 15 nós. Ciente, 9907. Fácil 3 e reportar antes da 100 quilo, o 889 da Gol. Sola azul 4235, livrante escudo. Azul 4235, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, 4235. Então, 3398, descendo para 2000 pés, velocidade 180 nós, voará mais 3 milhas no máximo para girar para o localizador. Gente, 2180, no máximo 3 milhas a mais para o 3398. Positivo, o senhor está passando agora 2200 para 2000 pés, inicie redução para aproximação e cheque pré-pouso, completar. Curvar à esquerda pro 300 pro localizador, chame estabilizado. Esquerda pro 300, reduzindo, informe estabilizado, está 3398. Rio 5972, reduza para aproximação, cheque pré-pouso, tráfego à frente 5 milhas, torre 11895. Chamada a torre, 11895. 11895, 1-1-8-8-9. Para ingressos, o 4235 da Vial. Mantém antes da Juliette, azul 4235. Passa 29808, na remota 14, para posicionamento. Aguarde, tráfego à retaguarda, o passarelo 9808. Está aguardando, passarelo. O gol no 604, previsão para iniciar o pushback, mais 2 minutos. Temos um Embraer da Azul, vai parquear no gate 3 agora. Oxen é 6310, prossiga o táxi via pátio 3, quilo, alfa, e no ponto de espera da pista 28, chame a torre em 1895. Gente, prossegue via pátio 3, quilo, alfa, no ponto de espera da 28, torre 118, decimal 95, Oxen 6310. O azul 4235, observe o Airbus da Oxené, taxiando para o pátio 3. Após o tráfego, prossiga para o gate 3. Após o tráfego visual da Xenera, vai para o gate 3. 1-2-3, na medida do possível, agiliza a liberação à esquerda e mantenha a posição após liberar a pista, chamando o solo 1-2-1-9. Solo Salvador, passarelo 9808. Prossiga. Nós temos uma aeronave atrás da gente, né? Que está, acho que sendo tratorada, o senhor confirma? Afirmativo, comandante. É que temos aqui um problema de layout com o aeródromo. Aguarde instruções, ok? O passarelo 9808. Ok. Então, se o senhor autorizar, a gente consegue sair pelo pátio aqui à esquerda. Aguarde um instantinho. Aguarde, tchau. Solo Salvador, total 9907, livrando a sua escuta. Total 9907, ingresse na táxi Alfa agora. Prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Prossegue via Alfa, reportante da Juliette 9907. O Gol 1604. Após a aeronave da Azul parquear no gate 3, iniciei o pushback no gate 2 e repostar. Após o parqueamento da Azul, está autorizado. Gol 1604. O Oceané 6310. Prossigo táxi via Kilo e Alfa. E confirmado no ponto de espera da pista 28, torre 1895. Prossegue via Kilo e Alfa no ponto de espera, torre 1895, Ocean 6310. E o total 9907, prossiga via Juliette e após para o pátio 3, está livre o táxi, a posição é a 07. Para o pátio 3, posição 07, 907. O gol no 604 na escuta do solo. Na escuta? É, informe ao pessoal de solo para posicionar a aeronave na Taxi Índia. A aeronave SATA, SATA Aeronave de Portugal, posicione o Airbus através do gate meia dúzia. A aeronave SATA. Obrigado, meia dúzia. Turbulência de moderada a forte na curva final da 28. Forme quando visual com aeródromo TAM 3398. Diante das condições da pista, informará visual TAM 3398. Após o Airbus livrar o eixo do procedimento, tá livre. O pushback acionamento na remota 14 e chame táxi. Coordene com a equipe de solo. Coordene na equipe de solo, passadeira 9808, chama táxi. Solo Rio 5972, pousou, está na sua escuta. Rio 5972, prossiga via Aquilo para o pátio 3, fique atento ao 727 da Total, parqueando na posição 07 do mesmo pátio, pátio 3. Comandante, via Aquilo para o pátio 3, observando o tráfego Rio 5972. Web 6747, só essa informação, a previsão para o seu pushback em torno de 8 minutos. Aguardando. Baixado travado, na 3398. Flip 52 no meio, no ponto de espera, a torre. Na escuta, prossiga. Flip 52 no meio, após pouso e passagem dos aeroportos da TAM, está autorizado a alinhar e manter na cabeceira 28. Linha mantém o trip 52 no meio após a passagem. Confirma após a passagem do Airbus da TAM. Confirma o trip 52 no meio. Para o táxi, voo no 604 com